Okay, let's try it again. One more time. One, two, three. One, two, three. Boa tarde, bem-vindos a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. Para o programa desta semana, de que destacamos mais um disco aqui em, editado em Portugal, e não só, com edição internacional também, já vamos falar sobre isso, vamos pedir que façam um pequeno esforço para recuar cerca de 8 anos, até 2003, à primeira edição do programa da SIC, Ídolos, e na qual, entre várias vozes, aparecia uma que era Luísa Sobral. Ficou mesmo pelo final, ficou em terceiro lugar, e na altura, até porque tinha sido repescada já pelo júri, ficou a sensação de que foi pena ter ficado por aí. É com grato interesse de que sabemos que a pessoa não ficou por aí em termos musicais, antes, pelo contrário, investiu na sua formação e esta semana edita o seu álbum de estreia e Cherry on My Cake, portanto, a cereja em cima do bolo. Ora, é um disco extremamente positivo, podemos antes mais designá-lo assim. Antes de mais, bem-vinda aqui à Boa Nova, Luísa. Obrigada. Luísa, quando eu digo que é um disco extremamente positivo, estou a dizê-lo bem? Eu acho que sim, porque eu sou uma pessoa bastante positiva, por isso quando escrevo acho que faço isso. Claro que há músicas assim mais tristes e que refletem períodos mais tristes, mas eu acho que no todo é um disco positivo, sim. Daí o Cherry on My Cake. Exato. I see a tree, I see a house, I see children playing, going inside and out. I see sunflowers everywhere and a big scarecrow with a hat on his head. But I'm not there yet, but someday I'll be. And I'm not there yet, we'll see. Boa Nova, um mundo de emoções. Well, you ask me to go inside. Will you hold me and dance? Will you lay down by my side? Be there forever till we die. But you're not there yet. But someday. Not There Yet foi um tema que veio até nós ainda antes da decisão do álbum e que criou-nos a expectativa do que estaria para vir. Quem decidiu que este seria um single interessante para anunciar os 13 temas que irão compor o álbum? Nós decidimos isso um bocadinho juntos, eu com o meu manager, com a Universal. Achámos que era um tema que representava bem o álbum e também decidimos que se calhar era o tema mais fácil para que as pessoas ficassem a conhecer o meu trabalho, porque se calhar é o tema que é mais, se calhar um bocadinho menos jazzístico, por isso também é mais fácil as pessoas começarem por aí e se calhar não começar com um tema assim muito mais no com a linguagem do jazz, e então escolhemos esse, e eu também, é um dos meus temas preferidos, é um dos últimos que eu escrevi, por isso acho que reflete mais quem eu sou neste momento. E pronto, mas foi uma decisão de todos em conjunto. Nota Ariete tem agora, aliás, disponível no portal Sapo, o videoclipe, que está extremamente bem concebido. Daí resulta também a sua perspectiva, sua e naturalmente também da editora, de que é interessante associar imagem à música. Sim, eu acho que cada vez mais isso acontece e para mim eu gosto muito de arte em geral, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de pintura e eu acho que quanto mais nós, isso, para mim juntar as artes é um prazer e eu acho que é engraçado as pessoas porem uma imagem a um som e então eu acho que conseguimos isso com o vídeo, eu acho que reflete exatamente o espírito do CD e o espírito da música. Por isso eu acho, e nos meus concertos, vou tentar fazer isso o máximo possível, juntar as artes. Está extremamente interessante. É o trabalho de quem? O videoclipe é um trabalho do Jump Willy, que é uma empresa do Porto, uhum. Uma empresa de João Seabra. E que está muito bem concebido, efetivamente. Sim, eu acho que está espetacular. Fiquei muito contente com o resultado. She has no hairstyle, but he doesn't mind. She sleeps all day, but that is just fine, 'cause they were meant to be together. Forever. He snores all night, but still she sleeps tight. He watches TV every Saturday night, but they were meant to be together forever. Mrs. Brown, you found true love. He's right there in front of you. Mr. Brown. And last time she cooked it was 1934, but they were meant to be together forever. Mrs. Brown, you found true love. He's right there in front of you. Mr. Brown. His jokes, he hates her books with hippie quotes. How clean and dull his closet became. And even though he takes the train, 'cause he hates how she drives, they'll be together for the rest of their lives. Mrs. Brown, you found true love. He's right there in front of you. Mr. Brown. De facto, começou que, enfim, não se deve perguntar dela, mas senhor, tem 23 anos e que, efetivamente, se, para quem se puder recordar, e para quem não recordar, basta aceder à nossa página e nós temos lá o videoclipe, ficam já com a visualização da pessoa que é. E, no entanto, aquele tempo do Ídolos foi importante para si, aquele tempo, e estamos a recuar a uma altura que tinha 16 anos. Sim, eu acho que todas as fases da nossa vida são importantes. Uhum. E todas elas fazem parte de quem nós somos, não é? E eu acho que sim, foi uma parte importante, como foram tantas outras que eu tive. Acho que não foi decisiva, não foi crucial em quem eu sou musicalmente mesmo, porque acho que nessa altura não sabia, não estava a estudar e ainda não estava, claro que estava numa busca musical, mas estava muito no início. Por isso foi mais uma experiência, não diria que foi uma experiência essencial para quem eu sou musicalmente, acho que foi uma parte da minha vida, pronto. O tempo que recorda desses Ídolos foi, enfim, a decisão de que a música seria o seu futuro, ou estaria no seu futuro? Não, eu já sabia desde... Eu, a primeira vez que, sei lá, comecei a ouvir música em casa, sempre ouvi sempre cantei. E depois comecei a compor na guitarra já aos 12, e muito antes dos Ídolos. Por isso, eu sabia que era isso que eu queria fazer, mas sabia também que tinha muito que trabalhar, que sabia que não estava pronta na altura dos Ídolos. Eu inscrevi-me, foi quase como uma piada, foi ver o que é que dava, mas eu sabia que musicalmente não estava pronta naquela altura. Mas eu já venho muito de trás, sempre foi uma coisa que eu quis fazer. Nessa altura, e teve a possibilidade, eu não sei se a escolha, de ir buscar, por exemplo, The Animals, John Lennon, Zeca Afonso, e essas buscas de músicas retro é uma perseverança que mantém, e daí também agora ir buscar o jazz? Sim, mas não pela mesma razão. Eu nessa altura acho que essas coisas eram mais porque era o que eu ouvia em casa, era o que meu pai ouvia. Influência familiar. Sim, eu acho que foi muito por isso e pronto, como cresci a ouvir isso. Agora, o jazz é diferente. O jazz, eu comecei a estudar música e comecei a ouvir jazz moderno, jazz desde as alturas dos anos 50, e identificava-me muito com a maneira de cantar desses cantores da altura e com a maneira de tocar e o estilo de música. Mas foi por duas razões diferentes. Uma foi pelo meu pai, a outra foi mesmo por mim, mais pelo que eu comecei a ouvir sozinha. Sim. E essa escolha de ir para os Estados Unidos, eu que sei que na altura para terminar no secundário e depois que teve a oportunidade de ter uma bolsa para estar no Berklee College of Boston, uma escola que, enfim, sujamente conhecida, essa possibilidade foi uma opção tida muito jovem ainda, mas era aquilo que entendia como sendo o necessário para seguir essa carreira? Quer dizer, eu acho que naquela altura eu achei que aquela escola seria... Eu estive a ver várias coisas, vários professores da escola, e achei que seria uma oportunidade espetacular poder estudar lá. Eu acho que, não posso dizer que não podia ter seguido música cá em Portugal, que lá podia de outra maneira, mas pronto, e naquela altura eu achei que fosse o caminho certo para mim. Mas achei que era importante ir estudar jazz onde o jazz nasceu. Por isso achei que faria sentido. Mas não posso dizer que naquela altura ou ia para a Berklee ou então não estudava mais. Não existia, não é? Sim. E então, esse período que lá teve, para além da hipótese de estudar, foi logo nomeada para alguns prémios. Isso só vincou a sua aposta, não é? Sim, foi... Eu não fui logo, foi para aí passar dois anos, eu comecei a concorrer a algumas competições. De 2007-2008, não é? Ah, exato, já foi para o segundo ano. E pronto, e ganhei. Sim, foi espetacular, porque sentir que num país tão grande como os Estados Unidos, e um país onde, como eu dizia, nasceu o jazz, não é? As pessoas depois darem um prémio a uma portuguesa e ainda eu estava a começar naquilo e as pessoas, ganhei o Best Jazz Song, só isso, pronto, fiquei, claro, fiquei contente e fiquei a pensar que estava aí pelo caminho certo e tinha que continuar a trabalhar, mas estava aí pelo caminho certo. Don't let me down, I'm about to go on strike and leave my tears at sea. Don't let me down, I'm about to lose my mind and it's clear to me. You started something, but you've got nothing to lose. That's right. And I am hanging like a pair of tight shoes. Oh, oh, oh, oh. Don't let me down, you know I died for you and still celebrate. Don't let me down, you know my life is blue without a cherry on my cake. Mm-hmm. Agora, regressando já aqui a Portugal e regressando já a este disco, de que é o que sabemos começou a desenvolver-se não só agora para a sua edição, mas tem aqui temas já criados há algum tempo, diz-se que a escolha do nome foi deriva de um sonho da sua mãe. Isso tem algum ponto de realidade, não? Sim, sim. Quer dizer, o sonho agora tem. Mas, sim, foi. Eu estava à procura de um... Eu tinha um nome no meu... Eu fiz um EP antes, um CD, só com algumas músicas, e tinha outro nome. Tinha... Chamava-se My Funny Clementine, porque um dos temas que eu tenho que chama-se Clementine. E era uma piada com o nome My Funny Valentine, do Standard Jazz. Mas depois cheguei a Portugal e estivemos a falar também na editora, e se calhar não fazia tanto sentido, porque as pessoas não são tão familiares com esse Standard Jazz, e então era melhor encontrar outro nome. E eles disseram, se quiseres manter, pronto, mas se achares outra coisa, se encontrares outro nome que achas que se adequa melhor. E então eu comecei a pensar, tive ainda várias semanas a escrever nomes e a pensar. E depois, The Cherry on My Cake é uma frase que eu tenho numa das minhas letras, numa das músicas que se chama Don't Let Me Down, tem essa frase. E, mas nunca, nem sequer falámos muito sobre isso em casa. Eu tinha essa música, onde tenho as outras, e eles ouviram. E a minha mãe um dia acordou e disse, olha, tive um sonho ontem que chegava às lojas e o teu CD estava exposto e chamava-se Cherry on My Cake. E eu achei, ah, essa frase é muito gira, eu achei imensa piada, acho que é uma frase engraçada, há em várias línguas, e eu achei piada, e achei piada ser um sonho. E então também decidi não ir contra o sonho, porque podia haver consequências. Precisamente. E pronto, e já que no sonho estava lá na loja, também se calhar era melhor seguir para também estar na loja. E pronto, então decidi ficar com esse nome. E está desde o dia 14 nas lojas para venda. Criou expectativas para este disco? Claro, é impossível. Eu acho que quando se está a trabalhar assim num projeto tão grande, e na próxima o primeiro projeto, é impossível não criar expectativas. Não sei, o que quero é que as pessoas ouçam e que gostem, e que seja, se calhar tem uma sonoridade um bocadinho diferente do que as pessoas estão habituadas, pelo menos feito por um português, mas a expectativa é que seja bem aceito, não é? Clementine was born not to be, born not to love like you and me. No one's ever seen her cry, but hidden in her eyes, there's a whole white sea. Clementine walks around at night, talks the moonlight into sleep, wakes up slowly. If she's ever had someone of her own. o seu nome apareceu muito no ano passado, a propósito do Super Bowl em stock, já em 2009, e isso criou as expectativas de que teríamos um disco para breve. Já havia a ideia do disco nessa altura? Sim, eu nessa altura já tinha gravado esse tal EP. Uhum. O EP era suposto ser um disco para tentar chegar às editoras. E acabei por nem sequer ter que ir muito às editoras, porque acabaram por vir ter comigo. Foi, eu acho, que uma sorte enorme. Mas já tinha criado esse EP e neste CD tenho 3 temas desse EP. Por isso, sim, antes, quando vinha ao Super Bowl em stock, já tinha gravado o EP. Na altura, lamentava não cantar em português, nunca ter temas em português para cantar. E o que resolveu rapidamente, que aliás aparecem aqui neste seu álbum. Para além de uma versão de um tema do Rui Veloso, dos primeiros álbuns do Saiu para a Rua. Essa versão foi a escolha sua ou também que influências no evento familiares para a escolha do tema? Quase tudo o que eu faço tem influências familiares, porque eu sou muito próxima da minha família e nós decidimos quase tudo juntos. Eles só não cantam no álbum, porque eu acho que eles fazem quase tanto parte do álbum como eu. Mas, sim, porque eu estava a pensar, eu queria fazer uma versão de uma música de um ator português e tive muito tempo a pensar o que é que devia fazer, Zeca Afonso, e depois comecei a pensar que devia ser alguém que realmente faz parte da minha vida, da minha infância. E eu em casa sempre ouvi Rui Veloso, com os meus pais, nas nossas viagens, no carro, tudo, ouvíamos muito Rui Veloso. E esta é uma das músicas que eu gosto mais. E um dia cheguei a casa e também o meu pai disse, olha, por mim ou Saiu para a Rua ou Porto Covo. Porque eu ia passar férias a Porto Covo. E então, pronto, eu disse, espera aí, vou ver o Saiu para a Rua. Então comecei a tocar e não sei o quê e pronto, decidi. Então é o Saiu para a Rua, porque realmente faz parte da minha infância e é uma música que eu sempre gostei. E acho o poema do Carlos T. incrível. Por isso, pronto, ficou essa. De autores diferentes de Porto Covo, que é posterior ao Saiu para a Rua. Sim, sim. Saiu decidida para a rua com a carteira castanha e o saia casaco escuro. Tantos anos, tantas noites, sem sequer uma loucura. Ele saiu sem dizer nada. Talvez fosse ao teatro, sim. Vai regressar de madrugada e acordá-la cheio de vinho. Tantos anos, tantas noites, sem nunca sentir a paixão. Foram já as bodas de prata, comemoradas em solidão. Pôs um pouco de vato e um leve toque de tintura. Tirou do cabelo o travessão, devolveu ao a candura. Saiu para a rua insegura, vagueou sem direção. Sorriu a um homem com tremura e sentiu escorrer do coração. Idade quente da loucura. Oh, oh, oh, oh, oh. Rui Veloso, que, puxando aqui para a memória, creio que já o tinha cantado, principalmente nos Ídolos, com o Cavaleiro Andante, não é? Já tinha cantado, sim. Sim, eu sempre gostei muito das músicas dele. Sou, Adoro cantar as músicas dele e as letras do Carlos T. Sim, com as letras. Sim, para mim as letras do Carlos T, para mim ele é um dos melhores letristas. É, efetivamente. Sim. Ora, Mateus, aqui um disco que já está para venda e que vai partilhar, nomeadamente, em termos de escaparates. Quem chegar a um determinado loja que esteja seccionado por temas vai partilhar espaço com a Maria João e o Marco Lajinha, eventualmente. Seria um prazer. Outros nomes internacionais do jazz. Isso pode ser à partida limitativo do público que vai atingir? Não, eu acho que não, até porque eu acho que o meu CD não é visto como jazz. Uhum. Jazz. Acho que tem várias músicas que podem ser até vistas um bocadinho como pop, o que a mim não eu acho indiferente, acho que esses rótulos são um bocadinho indiferentes. Uhum. Mas eu acho que o jazz que se faz em Portugal é espetacular. A Maria João e o Mário Lajinha, o Sassetti. Uhum. Eu acho que é tudo muito bom, por isso seria só uma honra eu estar ao pé dessas pessoas. E acho que nunca é uma coisa negativa. Sim, quem ouvir o Not There Yet é mais uma, enfim, julgo que não vou errar, é uma valsa jazz, e portanto um compasso ternário, o que torna tudo mais agradável, não é? Tudo muito solto, muito... Sim, eu sou um bocadinho obcecada com o compasso ternário, eu gosto bastante. Aliás, quando ouvir o CD vai ver que há várias coisas em três. Tem aqui um conjunto de músicos, que alguns são desconhecidos, que acompanharam na criação deste álbum. São também, já vamos apresentá-los, e depois serão estes músicos que irão acompanhá-lo ao vivo. Eu, aí está uma mistura enorme de pessoas, porque eu gravei, como eu disse, gravei... Umas músicas antes, gravei uns temas lá em Boston e um em Nova York. Uhum. Depois Engraxador gravei em Nova York. E então são músicos que eu conheci lá e conhecia também já de Boston. Por isso esses aí não vão estar comigo. Mas fiz o CD todo com o produtor também, um pianista que se chama Juan Andrés Ospina, que é um amigo meu colombiano. Uhum. Mas ele também não vai poder estar aqui porque ele é colombiano e é um bocado complicado. Por isso agora tenho, mas as pessoas com quem gravei a maior parte do CD é o Carlos Miguel e o João Esselberg, e agora tenho um pianista novo, que chama Felipe Mel, e sim, essa vai ser então a banda que eu vou ter sempre comigo. Ele sabe de cor todas as caras, todas as pernas que caminham apressadas. Nada mudou, talvez a moda, talvez a fivela do sapato seja agora uma fita velcro cor-de-rosa. Ele sabe de cor estranhos segredos das velhas que vivem a falar pelos cotovelos. Nada mudou, talvez a moda, talvez o sapato de pelica seja agora uma bota de verniz e pele de cobra. E sentado na cadeira gasta de gente e de restos de graxa, imagina-se num teatro inglês a recitar Shakespeare em português, com a camisa e gravata de cerimónia. E depois da atuação, o olhar de comoção põe um ponto no grande retrato. Um aplauso ensurdecedor faz com que o engraxador enfeite de lágrimas a gravata de cetim. acorda então em sobressalto, porque a graxa do sapato do cliente amargurado chegar ao fim. Nós temos aqui, para quem é estreante aqui na Boa Nova, três desafios. Vamos a eles. Primeiro, imagino que vem o Oliveira do Hospital, se calhar não conhece. Não, mas então, não faz mal, eu imagino. Mas imagino que vem aqui e temos um parque que chama-se Parque de Mandanelho, que é um magnífico anfiteatro natural, e vai atuar. E dizem assim: Luísa, pode trazer, pode, o seu dia do espetáculo, duas bandas, dois autores nacionais. Quem é que traria consigo? Nacionais. Trazia o Sassetti. O Bernardo Sassetti. Já foi nosso convidado aqui também. Pronto, trazia. E trazia, eu acho a Maria João. Esse recado veio para mim, não para o senhor. Recebo crack, colante, dinheiro, parto embrulhado em papel, carbono e barbante. E até cabelo cortado, retrato de 3x4 para batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Pronto. Muito bem, está bem escolhido. Então, e agora outros? Ou melhor, vem cá um autor internacional, um autor, uma banda, e dizem que queríamos muito que a Luísa Sobral fizesse a nossa primeira parte. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Da Bjork. Da Bjork. Muito ao lado do que eu esperaria. Eu sei, mas pronto, é daquelas coisas, ela fascina-me por outras razões, o mundo dela é fascinante, então eu gostava muito de abrir da Bjork. Curioso, é a terceira pessoa que este ano, já este ano, e estamos em março, que diz a Bjork. Referem a Bjork, a islandesa Bjork. Estou a ver que se ela vier cá vai haver uma competição. Portanto, exatamente, vai haver muita competição para a primeira parte. Vamos àquilo que dizem que é a mais difícil dos três desafios. Então, depois ganha alguma coisa, não é? O prazer de ter falado comigo. Ai, já é muito. Muito obrigado. Ora, desculpa agora este devaneio. Ora bem, então vai haver um disco de tributo a uma banda nacional e querem que a Luísa Sobral faça incorpore o disco desse tributo e com um tema. De que autor estaremos a falar e já agora que tema seria esse? Realmente esse é mais difícil. Eu, Jorge Palma. Jorge Palma. Sim. Muito bem. E já agora que tema seria? Eu acho que seria. Eu tenho dois. Ou o Só. Só. Eu gosto muito. Ou o Bairro do Amor. Bairro do Amor. No bairro do amor, a vida é um carrossel onde há sempre lugar para mais alguém. O bairro do amor foi feito a lápis de cor por gente que sofreu por não ter ninguém. No bairro do amor o tempo morre devagar, num cachimbo a rodar de mão em mão. No bairro do amor há quem pergunta sorrir, será que ainda cá estamos no fim do verão? Epá, deixa-me abrir contigo, desabafar contigo, falar-te da minha solidão. Ah, é bom sorrir um pouco, descontrair-me um pouco. E eu estou a ver se me recordo quem escolheu também Jorge Palma. Recordo que um deles foi o Tim, dos outros que escolheu, sim, recentemente. E escolheu, já agora fica a saber, escolheu o Estrela do Mar. Ah, eu também gosto, também era as minhas preferidas, era a terceira que eu ia dizer. Muito bem. O amor, a vida corre sempre igual, de café em café, de bar em bar. No bairro do amor, o sol parece maior e há ondas de ternura em cada olhar. O bairro do amor é uma zona marginal onde não há prisões nem hospitais. No bairro do amor cada um tem que tratar das suas nódoas negras sentimentais. Epá, deixa-me abrir contigo, desabafar contigo, falar-te da minha solidão. Ah, é bom sorrir um pouco, descontrair-me um pouco, eu sei que tu compreendes bem. Temos aqui uma pessoa que tem uma edição de um disco que vai ser também internacionalmente. Sim. Aí, enfim, a fasquia é bastante mais elevada, porque Luísa Sobral, para já, aqui em Portugal, podemos identificá-la por facto ser nacional e pode também haver aqui uma apetência à compra, ou download, entre aspas, do disco, por ser Luísa Sobral. Lá fora, já é que vai ser tudo um bocadinho mais difícil, ou não? Ou é absolutamente o inverso? Lá fora sou a Luísa Sobral. Sobral, ok. Não, lá fora, pois claro, é um mercado muito maior, mas também é um desafio muito maior. E eu acho que esses desafios é que tornam a nossa carreira interessante, por isso vamos a eles. To fancy places, drink champagne and talk of cars and races. But if you ask me to, I would love to. I don't like to wake up in the morning, read the news and talk on the phone. But if you ask me to, I would love to. I love everything about you, every little thing you do. So maybe I don't mind it all to change a bit or two, 'cause I'll do it all for you. trendy dresses, buy new shoes, and wear fake eyelashes. But if you ask me to, I would love to. Cause I love everything about you, every little thing you do. So baby, I don't mind it all to change if you don't do. Cause I'll do it all for you. Baby, I don't mind it all to change if you don't do. Cause I'll do it all for you. Isso foi para si uma vontade de que fosse edição internacional ou foi a Universal que proporcionou isso e na altura até, enfim, surgiu como surpresa? Não, nós já falámos desde o princípio que era isso que íamos tentar também. Agora falámos supostamente começar por Portugal e depois, então, quando tivesse mais sólido, tentar ir lá para fora. Por isso foi uma coisa que decidimos desde sempre, desde o início. It's been so long. But still, I think of you. It's spring. Sometimes it rains here, and all. I want you is your smile. I've tried to socialize, meet up with others. But somehow each man lacks something you have, so I'll sing goodbye. Any chance you will come back tomorrow? You will come back today. Dinner's ready, no one's home, so we'll be all alone. Just tell me that you won't take long. I'll forget you somehow. Find love again, but now I'll sit and wait here, 'cause maybe you're. Se aqui em Portugal vai partilhar os escaparates que conhecemos há pouco com autores como a Maria João ou a Paula Oliveira, etc., a nível internacional iremos ter... Tem o Jamie Cullum. Tem o Jamie Cullum, sim. Diana Krall. Diana Krall. E a Melody Gardot, por exemplo. Precisamente. Também. Quem chegar ali, tem ali a Luísa Sobral e ao lado tem Jamie Cullum, por exemplo. Quem é a pessoa que vai pegar no Luísa Sobral? Já pensou talvez nisso? Talvez um que olhe e diga: ah, eu já tenho o Jamie Cullum, agora vou levar esta. Talvez seja o mesmo. Não, isto, a pergunta vem neste segundo, assim, qual será a melhor montra para que Luísa Sobral chegue às pessoas? Já tem um bom videoclipe, portanto agora é esperar que ele seja televisionado ou então youtubado, portanto, seja visto no YouTube, porque enfim... Youtubado parece entubado. Exatamente. Eu acho que o mais importante para mim é se calhar na televisão ou assim, na internet, tocar mesmo, harpa, tocar a minha guitarra e mostrar que a música é mesmo verdadeira, porque hoje em dia há muitas coisas fabricadas e eu acho que o mais importante é nós mostrarmos que somos genuínos musicalmente, que realmente aquilo que soube no CD é possível fazer ao vivo e sem playbacks e sem essas coisas. Eu acho que isso é a melhor maneira de mostrarmos a nossa música e é isso que eu quero fazer. I could say I'm sorry, and I could even lie. I could tell myself that I feel lonely, but why should I? I could say I miss you, and I could even cry. I could tell my friends that I adore you, but why should I feel lost without you, weak without you, if you're that one who made me blue. I could say I'm so sad, so sad I could even die. After all I don't feel bad, and analisarmos a sua perseverança, vamos imaginar este hipotético cenário. Não há editora por trás de Share Your My Cake. Sim. Teríamos uma edição de autor? Ah, sim, completamente. Eu aliás, quando fiz o EP, pensei, mas teríamos uma edição um lançamento do EP, já não seria do meu CD, porque sim, na altura, pronto, era eu a fazer tudo e claro, estas coisas não são assim tão baratas para uma pessoa fazer sozinha. Mas eu tinha o meu EP e ia lançar e depois estava a começar a pôr uma deadline. Eu disse, agora se não for daqui a 3 meses, não consegui encontrar a editora, faço sozinha. Isso eu já tinha decidido, só que pronto, tive sorte e encontrei logo. Passaram 2 anos e tal, e do Chico nem sinal. Há quem diga que emigrou, há quem diga que encontrou uma brasileira que não está nada mal. E a Dolores todos os dias o espera, com o seu palume e o prato do costume. Finge não ouvir a vizinhança e pede a Deus um pouco mais de esperança. Só Chico, oh Chico, onde te foste meter? Não me faças mais sofrer. Desde pequena eu sonho encontrar um português com olhos cor de mar. Ninguém entendia o porquê da maluqueira que tinha do outro lado da fronteira. Conheceu o Chico em Almerimar, E logo ali decidiram casar. Pelos levou o essencial, a velha caixa de costura e o avental. Oh, Chico! Oh, Chico! Onde te foste meter? Oh, Chico! Oh, Chico! Não me faças mais sofrer. Vamos ter a Luísa Sobral mais lá, quando digo mais lá, falo dos Estados Unidos, ou mesmo outro país, ou mais por Portugal? Agora por cá, eu agora estou por cá. Uhum. Pois logo se vê. Logo se vê. Não faz planos à la longue? Não gosto de fazer isso. Eu acredito que se eu trabalhar muito e se conseguir tocar muito, depois a vida logo me leva onde tem que levar, mas eu não gosto de pensar assim, então, porque depois se alguma coisa não acontece, eu fico frustrada. Eu acho que é melhor nós termos objetivos a curto prazo. Objetivos, assim, importantes, mas a curto prazo. Acho que é mais importante. O que é que ficou na gaveta? O que é que ficou na gaveta? Sim, com estes 13 temas, o que é que ficou na gaveta? O que é que não saiu de lá? Ou retornou para lá? O que é que ficou? Por acaso ficaram dois temas que não entraram. Eles ficaram na gaveta, mas saem da gaveta no próximo álbum. Uhum. E ficaram vários. Eu compus muito destes 4 anos. E ficaram os meus primeiros temas, estão na gaveta. Aliás, eu era para gravar um CD logo no início, quando entrei na universidade, passado um tempo, era para gravar um CD e gravei alguns temas ainda que nenhum deles está neste álbum. Por isso, se calhar, até os posso tirar da gaveta mais futuramente com os arranjos melhores. Mas fico, graças a Deus, tenho muitas coisas na gaveta. Significa isto que poderemos ter aqui uma segunda edição deste álbum com alguns extras, não? Sim, temos dois temas para isso, para ser usados como extras. Então ficamos na expectativa de receber. Sim. You come back, and after all, there's no reason to be sad. There's no reason to cry anymore. After all, you're home. After all, we're finally together. But after all, I miss you more than ever. And we sit here and pretend this is on the end, 'cause after all, you're home. I see only the past, do realize that I still think alone. But after all, you're home. I see only the past in your eyes. How I wish, how I wish they were alive. I still cry on my own. But after all, you're home. A maneira com que está identificada até no site Universal é assim: Luísa Sobral, voz, guitarra, papel e caneta. Da voz já falámos, da guitarra também, papel e caneta. Falta aqui, falar daqui da produção, da criação das músicas. São partos difíceis, não? Não. Eu acho que se me gostar muito, se estiver a gostar muito, é porque é melhor parar, porque normalmente tem que ser uma coisa bastante orgânica. Tem que ser, eu estou a começar a tocar alguma coisa na guitarra, sai-me letra, sai-me uma melodia e é tudo bastante orgânico. Se eu estiver a fazer esforço, normalmente prefiro largar a guitarra e voltar no outro dia, porque é suposto ser uma coisa que acontece naturalmente, como, sei lá, como está a dar uma música, apetece-me dançar. Eu acho que a mim, estou a tocar a guitarra, apetece-me escrever. Tem que ser natural, eu não acredito em forçar alguma coisa. A partir do momento que nós, aqui na Boa Nova, gostamos muito de falar, sempre que sai um disco novo, para quando é que vamos combinar a nova entrevista? Quando quiser. Muito obrigado. Não, isto foi a maneira de dizer. Qual é a ideia que tem? Quando é que vai haver coisas interessantes para dizer? Não. Isso, interessantes haverá sempre. Portanto, eu sou bem disposta, já estou a ver. Se criou já na ideia de que vai ter uma carreira com x tempo, vai editar um disco, vai ter determinado tipo de concertos, etc. Ou não pensou nisso agora sequer? Não, eu agora sim quero ter vários concertos com este CD. Aliás, quero tocar mesmo muito para ter uma banda sólida. Coesa. Sim, e aliás, eu quero que a minha banda sinta que este projeto é de todos e quero que cada um dê a sua opinião e para isso também é preciso haver ensaios e muitos concertos para nós sentirmos que realmente isto é um projeto de todos. E pronto, é isso que eu quero, e quero estar bastante sólida a tocar estes temas e quero tocá-los bastante. E depois quero começar já um próximo CD, claro. Então desejo-lhes felicidades para esse trabalho e, claro, muito obrigada. Já fica apontado que no próximo disco a Boa Nova volta a bater-lhe à porta. Claro, claro. Obrigado nós. Obrigada, adeus. Don't stand too close. I might ask you to stay forever. Don't hold my hand. I might never, ever let it go. 'Cause no one told me not to fall in love. No one gave me such advice. I'll have to send my teeth in oversize. Don't dream with me. I might never wake up again. Don't think of what this could be. If for you this is the end. And no one told me not to fall in love. No one gave me such advice. My bed, I'll have to send my teeth in oversight. goodbye.